Babilina, Babilina. Por favor, eu tava cego há muito tempo quando eu lhe conheci. Provei do seu chamego e nunca mais me esqueci. À noite você trabalha, diz que é pra me sustentar. Passo de exausta que nem pode me olhar. É dentro de casa que eu te quero, meu amor. Larga desse emprego, baby, por favor. Babilina, Babilina, saia do bordel. Por favor, quando você chega com a bolsa entupida de tutu, imagino quanta gente se deu bem no meu baú. Você me garante que não sente nada não, e que só comigo você tem satisfação. É dentro de casa que eu te quero, meu amor. Larga desse emprego, baby, por favor. Babilina, Babilina, sai desse bordel. Moving there.